Ficheiro 3. Devíamos ter ido de barco. O senhor Manuel é que foi esperto. Se fôssemos de barco, o enxoval da mãe podia voltar para a metrópole. Já não há lugares nos barcos, já não há nada. Ainda faltavam 2 horas para o Vera Cruz atracar e já o pai estava no cais. A mãe desembarcou com uma saia cinzenta e uma blusa branca, a fazer as vezes de vestido de noiva. Havia outras 2 noivas no paquete, noivas como deve ser, de véu na cabeça. Estava tanto vento que as noivas seguravam os véus com as mãos. Tal era o medo de que os véus caíssem à água. Quando desceu do paquete, a mãe procurava no cais o rapaz que tinha fugido muitos anos antes à miséria da aldeia. O rapaz do retrato que trazia ao peito no cordão de ouro. Em vez dele, um homem acenava-lhe discreto do sítio mais escondido do cais. Os sapatos novos aleijavam-me tanto os pés. A mãe nunca se esquecia de contar às visitas a parte dos sapatos novos e das feridas nos pés que a fizeram descalçar-se ainda antes de ter chegado ao pé do pai. Talvez a mãe já fosse como é. Talvez não tenha sido culpa desta terra, deste calor, desta umidade. A mãe chegou ao pé do pai com os sapatos na mão e, em vez de o cumprimentar, disse-lhe: "Não pareces tu." O pai ainda deve ter ciúmes do rapaz do retrato que a mãe continua a trazer no cordão ao peito. As noivas dos véus abraçavam os noivos com tanta força que quase os asfixiavam. O pai também não era como os outros noivos, que se tinham empoleirado em caixotes no meio do cais para acenar às noivas e que traziam fatos escuros de terilene e cabelo luzidio puxado para trás. O vosso pai tinha uma camisa branca, acabada de estriar. O pó encarnado agarrava-se-lhe como ao pelo de um cão. Talvez o pai tenha ficado triste por a mãe não ter uma tiara com brilhantes falsos como as outras noivas. Um raminho de flor de laranjeira. A mãe cumprimentou o pai sem o abraçar. Nem da voz de vosso pai me lembrava. Era uma miúda quando vosso pai veio para cá. Nunca pensei que escrevesse a pedir-me em casamento. A mãe, de costas para o mar, sem reconhecer o pai, sem conhecer a terra que tinha em frente, os guindastes pareceram mais altos do que as nuvens. O porto tão grande, cabiam ali 100 cabeças de macieiras. A mãe teve medo dos pássaros que gritavam, como os de Lisboa. O vosso pai disse-me que se chamavam gaivotas. Dos pretos não tive medo. Não tinham nada de especial, eram só pretos. O porto tinha um cheiro ácido, como se o mar tivesse azedado. O porto em Lisboa não cheirava mal. O pai levou a mãe para a casa antiga, na Dodes Verde. Ainda aprendi a conduzir na Dodes, antes de o pai a ter dado ao Malaquias. Estava a cair de podre. O Malaquias nunca conseguiu arranjar a Dodes. Muito me admiro se tiver conserto, disse o pai quando o Malaquias a levou. De qualquer maneira, o Malaquias estava contente. Era dono de qualquer coisa. O problema é que eles não têm cabeça. Eles são os pretos. Os que conhecemos e os que não conhecemos. Os pretos. A não ser que se queira explicar o que são, aí é o preto. O preto é preguiçoso. Gostam de estar ao sol como os lagartos. O preto é arrogante. Se caminham de cabeça baixa, é só para não olharem para nós. O preto é burro. Não entendem o que se lhe diz. O preto é abusador. Se lhes damos a mão, querem logo o braço. O preto é ingrato. Por muito que lhes façamos, nunca estão contentes. Podia-se estar horas a falar do preto. Mas os brancos não gostavam de perder tempo com isso. Bastava dizer, é preto, e já se sabe do que a casa gasta. Uns meses depois do golpe de Estado na metrópole, os irmãos de Malaquias mandaram o pai à Tugi. Os irmãos de Malaquias também trabalhavam para o pai. E naquele dia, no armazém, só por o pai lhes ter dito que não podiam beber cerveja nas horas de trabalho, vai à Tugi, branco da Tugi. O Malaquias teria pedido desculpa ao pai, mas nunca mais veio trabalhar. Os irmãos eram os bandidos e não o devem ter deixado. Vai à Tugi, branco de Tugi. Nem insultar, sabem. Se vos torno a ver aqui, levam com um balásio que vos arrebenta os cornos, escarumbas, cabrões de merda. O pai sabe como insultar. Vai à tuje, branco da tuje. Até dá vontade de rir. O pai deu a mão à mãe enquanto caminhavam para a Dodes, que estava estacionada à entrada do porto, o sol a encandeá-los. A mãe ficou espantada por o pai ser dono de um camião. Tudo me espantava. As gaivotas, o camião, as palmeiras. Nunca tinha visto árvores assim. Os montes encarnados. Aqui são morros, corrigiu o pai. Os morros não são os montes da metrópole. Não se diz um morro de feno, nem um morro de roupa para passar a ferro. São coisas diferentes. O calor inchou mais os pés descalços da mãe. As vizinhas ainda não conheciam a mãe, senão tinham dito só a Dona Glória para ser uma noiva descalça. As vizinhas da casa antiga lembravam-se de o pai ter chegado com a mãe e de a ter levado ao colo pela rua. Lembravam-se da mãe com os sapatos na mão. A rua não era asfaltada, era um carreiro de terra encarnada, como se tivesse calhado ser ali o chão do inferno. A pirata vai deitar-se junto à parede da sala. No início tinha medo do barulho dos tiros, mas agora já não. Confia em nós. Confia que não deixamos acontecer-lhe nada de mal. O pai já se fartou de rasgar dálias. Por onde andará o teu irmão? Já devia cá estar há horas. A mãe levanta-se sem responder. O tio Zé está atrasado. E os atrasos agora podem significar o nome completo na lista dos desaparecidos que passa na rádio antes e depois da Simplesmente Maria. A minha irmã gosta tanto da radionovela que há umas noites sonhou que o Alberto da Simplesmente Maria a esperava na metrópole à saída do avião. Não sei como não teve vergonha de nos vir contar uma coisa tão infantil. A minha irmã, toda contente, sonhei que o Alberto da Simplesmente Maria estava à minha espera no aeroporto. Eu nunca sonhei com as raparigas dos brincos de cereja. Guardo as fotografias entre o colchão e o estrado, mas nunca ninguém descobriu, nem mesmo a mãe, que todas as semanas arreda as camas para pôr o pó das baratas. O pai sabe, quer dizer, não sabe que guardo as fotografias das raparigas da metrópole, mas sabe que faço aquilo. Nunca me falou disso, mas sei que sabe. Porque aos domingos à tarde, se a mãe refilava por eu ficar no quarto depois da sesta, atrasando-os para o passeio à ponta da ilha, o pai piscava-me o olho e defendia-me. O rapaz precisa descansar o cérebro dos estudos. Eu e o pai pertencemos ao mesmo clube. Se me demorava no banho, e a mãe queria usar a casa de banho para riçar o cabelo e pintar os olhos com o pó azul, o pai dizia: a lavagem demora o seu tempo. Ou se, a meio da noite, esvaziava a geleira por causa da fome que fazer aquilo dá, o pai desculpava-me na manhã seguinte. O corpo cresce mais deitado e um corpo a crescer precisa de alimento. Devia ficar com o pai e ajudá-lo a deitar fogo a tudo. Mas a mãe e a minha irmã não podem ficar sozinhas com o tio Zé. O tio Zé não é como nós. Não pertence ao clube a que eu e o pai pertencemos. Deve haver um clube para os que são como o tio Zé. Mas na metrópole há raparigas lindas. Raparigas com brincos de cerejas, laços de cetim no cabelo e saias rodadas pelo joelho, como nas fotografias das revistas que comprava na tabacaria do Sr. Manuel. O Sr. Manuel foi mais esperto. Embarcou com a família no Príncipe Perfeito no dia 31 de dezembro do ano passado. Ainda quase não se ouviam tiros, nem o martelar dos contentores. Não vos dou um ano para estarem todos a fazer o mesmo. Queira Deus queira que nessa altura ainda haja navios e madeira bastante para encaixotarem o que têm. Queira Deus queira. Agora já sabemos que Deus não quis. Mas no fim da tarde em que estivemos sentados no muro da tabacaria, Deus ainda ia a tempo de mudar de ideias. O pai ria-se do Sr. Manuel. Nós é que não lhe damos um ano para estar de volta. Menos de um ano. Carrega as bicuatas para cá outra vez. O Sr. Manuel insistia. Olhe que os revolucionários venderam-nos a esta pretalhada. O Sr. Manuel dizia sempre pretalhada e mulatagem. Olhe que esta pretalhada não descansa enquanto não nos limpar o sebo. O Sr. Manuel odiava a Revolução e os revolucionários. Queria dizer mal da Revolução tão alto e tão depressa que se engasgava. A cabeça em pera do Sr. Manuel roxa de tanto tossir. O pai sorria. Não diga disparates, homem. Isto vai ficar melhor. Vamos deixar de ser portugueses de segunda. Os vizinhos sorriam com o pai, mas mantinham os braços cruzados de quem tinha problemas sérios, as testas enrugadas. Beba uma cerveja, homem, que vê as coisas de outra maneira. O Sr. Manuel recusava. Você ri-se, mas os comunistas da metrópole querem-nos fora daqui e vão conseguir. Já desarmaram os nossos soldados. Um branco não pode ter arma. Um preto tem direito a duas. Corja de traidores e vendidos. E não são só os comunistas, são todos. Nem queiram saber o que dizem de nós na metrópole, o que nos chamam. Lembrem-se do que hoje vos digo. Vai haver aqui um mar de sangue. 61 não foi nada comparado com o que aqui se vai dar. Vai ser um salve-se quem puder. Queira Deus queira que quando me derem razão não seja já tarde demais. Foi. Na mesma noite em que o Sr. Manuel partiu com a família no Príncipe Perfeito, fomos à farra da passagem de ano. A minha irmã vestiu uma maxi saia e pintou-se a sério pela primeira vez. Estava bonita como nunca a tinha visto. O pai olhava para a multidão que dançava na festa, o copo cheio de emonques. O pai perguntava: como é que esta gente toda pode lá ir embora? A mãe bebia gasosa por um copo de pé alto. Parecia uma atriz de cinema, só que menos bonita. Aquela gente não pôde ter ido toda embora. O conjunto desafinava, mas ninguém deixava de dançar por causa disso. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. As pessoas atreladas umas nas outras, as filas cada vez maiores e as voltas na sala do clube cada vez mais pequenas. Nada tinha mudado. A banda passava cantando coisas de amor e a gente sofrida despedia-se da dor. O pai começou a beber Yemonks da garrafa. A mãe nunca bebe, por causa dos comprimidos. Mas naquela noite bebeu e dançou para o pai. Estava tanta gente à roda a bater palmas, enquanto a mãe dançava para o pai. Não se podem ter ido todos embora. Ainda não tinham dado as badaladas da meia-noite e as rabanadas já tinham azedado em cima das mesas, as broas secas como palha. Toda a gente se queixava do maldito calor que dá cabo de tudo. Quando começaram os slows, convidei a Paula para dançar. As minhas mãos no pescoço da Paula, a pele da Paula tão macia. 1975 ia ser um ano bom, se calhar o melhor ano das nossas vidas. Íamos deixar de ser portugueses de segunda. O futuro era aqui. O pai estava certo, apesar dos chaimites nas ruas e dos tiros que tinham começado, apesar dos pretos que não paravam de chegar a Luanda vindos de todo lado. Há muitos pretos numa terra 14 vezes e meia maior do que a metrópole. Até parece que nascem debaixo das pedras. São piores do que uma praga, do que capim. Quando estava mais bebido, o pai às vezes dizia estas coisas. Mas também dizia que não havia mais nada na metrópole do que fome e piolhos. Ou que as vizinhas eram todas mal casadas. Não é que o pai pensasse assim. A culpa era do Yemonks. A cidade estava em festa. Podia ser a última vez que a cidade estava em festa. Mas não interessava. A mãe cantava, acompanhando a desafinação do conjunto. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor, depois da banda passar, cantando coisas de amor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. É dançar, minha gente, como se não houvesse amanhã. As serpentinas agarravam-se às costas nuas das raparigas suadas. Os confeitos não paravam de cair em todo lado. As lentes dos óculos da Dona Maggie, cheias de confeitos colados. Não aproveites para olhar para as brasas de minissaia. O marido da Dona Maggie riu-se, mostrando o canino de ouro, e fez a Dona Maggie rodopiar-lhe nos braços, como se fossem um casal novo. O que é bom é para se ver, dizia, enquanto a Dona Maggie entontecia, com os confeitos nas lentes dos óculos. Naquela noite iam todos ficar aqui. A banda nunca ia deixar de passar, cantando coisas de amor. O futuro ia acontecer sem grandes sobressaltos, como os futuros devem acontecer. A Paula ia aceitar o meu pedido de namoro e ia deixar-me desapertar-lhe o sutiã. Eu ia tirar a carta de condução e levá-la ao cinema Miramar. O pai ia tirar letras no banco para comprar a Scania, que estava em exposição no stand da Baixa. A cabeça da mãe ia melhorar e a mãe nunca mais teria crises. A minha irmã ia terminar o 7º ano e arranjar um namorado melhor que o Roberto, que estava apaixonado pela Helena Indiana, que gostava do Carlos. A pirata ia morrer de velha, como o Bardino morreu, e anos antes do Bardino, a Jane. As vizinhas iam continuar a levar a mal à mãe, o que não podiam mesmo deixar de levar a mal. Só ia mudar o que fosse necessário para a nossa vida ficar ainda mais igual à vida que o pai tinha pensado quando embarcou no Pátria. Durante as primeiras horas de 1975, todos tinham de concordar que o Sr. Manuel tinha sido um profeta aguerrento. Não ia haver um mar de sangue. 61 estava enterrado como os mortos que tinha feito. A minha irmã fugiu para dar uma volta de mota com Roberto. O pai não deu conta. Já tinha bebido muito e a Monks, e a mãe dançava descalça sem parar. Levei a Paula para trás das folhas de palmeira que enfrentavam os muros. Demos 5 beijos de língua dos grandes, daqueles em que se fica sem ar e com dores no queixo. Tinha jurado que nunca mais lhe pedia namoro. Mas os beijos fazem-me sempre esquecer a jura. A Paula disse outra vez que não. Fiquei-lhe com tanta raiva, mas beijei-a outra vez. A boca da Paula sabia a michan de maçã e a fruta rosa. Nos intervalos dos beijos, a Paula falou-me do Nando, o antigo namorado que estudava na Rodésia, uns soninhas que tinha a mania dos barcos e dos aviões, e isso ainda me fez detestá-la mais. Não sei porque não conseguia parar de beijá-la. Quando voltámos para o pé dos outros, a festa estava a acabar. Fomos para casa e o pai abriu mais uma garrafa de Amonks. Quis que brindássemos outra vez a 1975. A minha irmã brindou com água. A mãe aflita a dizer que dava azar. Crendices, deixa-te crendices, mulher. Brindámos a 1975, que ia ser o melhor ano das nossas vidas.